ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar e você pode, realmente, deve ligar para cá, 21176669, 21176669, para fazer a sua pergunta, intervir, participar do nosso debate. Hoje também você pode acessar pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br, também você participa, faz a sua pergunta. Nós vamos tratar de um assunto de extremo interesse de toda a nacionalidade brasileira. Você sabe que no último dia do mês passado, completaram-se 49 anos do golpe militar de 1964, de 31 de março de 64, e nós vamos conversar hoje. Vários levantamentos, estudos estão sendo feitos e têm sido divulgados até pela internet a propósito dessa questão, e nós vamos tratar aqui de um dos aspectos dessa discussão, que é o contexto, o cenário econômico que vivia o país, e não só o país, mas também o mundo naquela época, em 1964, mas principalmente o Brasil, e que contribuiu e conduziu ao golpe militar de 1964. Para tratar dessa questão, nós estamos aqui com o jornalista Carlos Tautz, que é da ONG Mais Democracia, que inclusive fez um estudo, fez uma campanha, e tem um acesso de você saber quem são os donos do Brasil, né? O patrimonialismo na história desse país, na construção da sociedade brasileira. E também o Demian Bezerra de Mello, professor substituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os dois estão aqui no estúdio conosco e também vai participar por telefone o professor de História da UNB, Universidade de Brasília, Antônio José Barbosa, que vai entrar daqui a pouco na ponta da linha. Eu gostaria de dar um bom dia aqui ao Tautz, que já participou de programas por telefone, como o Barbosa está entrando hoje, e vai adiantar, dar um pontapé inicial na nossa conversa. Bom dia, Golo, bom dia, Demian, bom dia, ouvintes. Eu não sei se o professor Barbosa já está na linha, mas bom ainda dia não. A ele também. Olha, o Golo, você, na introdução do assunto agora, você fez observação. Lembramos na semana passada 49 anos do golpe. Só que você falou só golpe militar. Não foi só golpe militar. Foi um golpe civil também. Estruturas econômicas operaram naquele momento, concebendo o golpe, dando a base econômica para que os militares tomassem o poder de um presidente democraticamente eleito. E depois do golpe, a ditadura militar se manteve em boa medida porque ela criou uma estrutura econômica que lhe permitiu operar durante 25 anos nesse país. Essa dimensão da participação de empresários brasileiros e estrangeiros na preparação e na operação do golpe e depois da ditadura, ela ainda é objeto de pouco debate na sociedade, não é? Ela é objeto de pesquisa na academia, mas a público, a imprensa ainda debate pouco, a sociedade como um todo ainda tem muito esse valor de que o golpe foi apenas militar. É necessário levantar mais essa questão, viu, Ogolo? Na semana passada, nós inclusive tivemos oportunidade de debater aqui na Rádio MEC, né, com a professora Virgínia Fontes, alguns aspectos do golpe, né, que dizem respeito a essa dimensão econômica e que até hoje não foram esclarecidos ou foram pouco esclarecidos, né? E a gente, numa conversa aqui também, no rádio, a gente lembrou de quatro momentos, né, emblemáticos, porém apenas quatro de uma série de outros. Por exemplo, quem operou a vinda da quarta frota dos Estados Unidos para dar segurança ao golpe aqui na costa brasileira? Qual o nome dos militares que permitiram, que operaram esse crime de lesa pátria? Permitir que uma força estrangeira estivesse aqui na costa brasileira sem permissão do Congresso Nacional. Porque isso foi feito. A quarta frota, que posteriormente foi desativada e que há 3 ou 4 anos foi reativada né, esteve aqui. Os marines estavam prontos a entrar em ação caso os militares brasileiros não conseguissem dar o golpe sozinho. Primeira questão, quem foram esses militares, quais são os acordos que permitiram e o que eles tinham por trás, né? Outra questão, qual foi o papel que muitos empresários organizados em torno da Fiesp tiveram na preparação e na condução do golpe depois da ditadura, né? A Comissão Nacional da Verdade está levantando agora vários desses nomes, mas a Fiesp como instituição, ela teve um papel, né? E ela que é citada sempre nas articulações do Estado brasileiro para promover o desenvolvimento, essa dimensão dessa organização de empresários precisa vir à tona. Segunda questão. Terceira questão. Por que até hoje não foi feita a auditoria da dívida brasileira como determina a Constituição de 1988? Por quê? Porque todos os créditos a instituições financeiras internacionais estão sendo pagos pelo governo brasileiro sem que se faça auditoria para saber até onde esses créditos devem ou não ser pagos. Né? E há que se lembrar que essas são estruturas, essa, por exemplo, da dívida, é uma estrutura que se mantém até hoje, inclusive com os mesmos nomes. O economista Delfim Neto, que participou da preparação do golpe em 64, até hoje é conselheiro informal de presidentes, como o presidente Lula e a presidenta Dilma, que ontem, segunda-feira, almoçou com o Delfim Neto para colher dele conselhos. Eu não sei quais, mas ela se prestou esse papel ontem. Está no jornal Valor Econômico de hoje. Terceira questão. Quarta questão. A quarta questão, por exemplo, Itaipu. Né? Itaipu foi uma obra viabilizada politicamente por duas ditaduras, do Brasil e do Paraguai, gerou uma dívida que ainda hoje sangra o tesouro brasileiro enorme, não é? Foi baseado em determinados protocolos que não foram tornados públicos, e os acordos de divisão da energia até hoje são muito prejudiciais ao povo paraguaio. O povo paraguaio não tem autonomia sobre a sua parcela de energia gerada em Itaipu. Esse tipo de coisa, viu, Golo, que são estruturas que parece que ficam no passado, não são. Elas se criam, se fortalecem e permanecem até hoje, inclusive com os mesmos nomes. Inclusive fortalece uma sensação de subimperialismo do Brasil no subcontinente sul-americano. Mas eu gostaria de chamar aqui a participação agora do professor Antônio José Barbosa, da Universidade de Brasília. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Está acompanhando o nosso debate aí, o início do nosso debate. Eu quero fazer uma ressalva aqui. O professor Antônio José Barbosa começou como radialista, já teve programa de rádio, sabe direitinho como é que lida com esse veículo. Portanto, gostaria que o senhor fizesse a sua intervenção inicial já com esse espírito, professor, de que nós temos um debate aqui em andamento. Perfeitamente. E eu acho que uma coisa que chama muita atenção, Golo, é o fato de que 64 vai ser um dos poucos acontecimentos na história do Brasil que, transcorridos 50 anos, ainda está de uma atualidade absoluta e com muita coisa a ser dita, com muita coisa a ser desvelada, não é? Oi. Caiu a ligação? Não. Oi, pode falar. Não, o que eu estava dizendo, Golo, é que 1964 é um dos pouquíssimos eventos da história do Brasil em que, decorridos 50 anos, ele ainda se mostra de uma atualidade absoluta e com muita coisa irresolvida, com muita coisa a ser desvelada, a ser analisada, não é? Sim. Nós estamos tratando aqui da contextualização econômica, basicamente. O Tautz até falou aqui na intervenção inicial da participação civil, das elites, as elites que ainda hoje são as mesmas elites. Você acaba de se referir a essa questão de que os atores estão aí, ainda que não vivos pessoalmente, mas aqueles segmentos, aquele pensamento está cada vez mais forte e cada vez mais presente na condução. Então, apesar das guinadas políticas que acontecem aqui e ali, nós temos um establishment muito bem estruturado, não é isso, Barbosa? É verdade. E eu tenho a impressão, Golo, que na raiz da ruptura de 1964 estavam os dois projetos de Brasil em jogo naquele momento, um de centro-esquerda e outro de centro-direita, digamos assim. De um lado, uma tentativa que eu até hoje acredito de humanização do capitalismo brasileiro, bem ou mal conduzido pelo presidente João Goulart, e do outro lado um projeto de modernização econômica do Brasil com a sua inserção efetiva no capitalismo internacional. Eu acho que foi esse lado que venceu a parada, razão pela qual eu acho que 64 foi bem mais do que um golpe meramente militar. Certo. Professor Demian Bezerra de Mello, que também está aqui conosco no estúdio, vai fazer a sua intervenção inicial também. Bom dia aos ouvintes, bom dia. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que de fato essa questão de tentar entender as articulações que engendraram o processo não só do golpe de Estado de 1964, mas inclusive o próprio sentido da ditadura militar brasileira, a gente pensar nos aspectos econômicos é importante para poder conseguir fazer, articular talvez os elementos explicativos mais importantes para se entender o sentido daquela ação, daquele processo de ruptura da ordem constitucional, democrática, que existia no país até 64. O que, ou seja, é possível, a partir do entendimento da situação econômica do país, dos projetos e dos grupos, grandes grupos econômicos, que se articularam, inclusive no período anterior ao golpe, criaram instituições que foram centros, inclusive, de conspiração, se articularam com militares, que muitos dos quais também eram empresários a essa altura do campeonato, né? A gente pode pensar aqui no nome emblemático do período do golpe militar e da ditadura militar, por exemplo, do general Golbery, também era um empresário também, ou seja, é importante ressaltar esse aspecto, inclusive para a gente avançar um pouco mais, quando a gente discute, por exemplo, a verdade que o golpe de Estado de 64 não foi uma operação meramente militar, envolveu elites civis. Agora, o sentido, quem são esses civis, né? Ou seja, a maior parte deles são empresários. Então talvez seja mais correto a gente caracterizar o golpe de ditadura militar como uma ação empresarial militar, né? Acho que aí talvez o termo civil se preste a algum tipo de problema, né? Então esse eu acho que é um aspecto importante. O Brasil, no início dos anos 60, né, depois de uma arrancada desenvolvimentista ali que marcou o governo do Juscelino Kubitschek, ele, como todo desenvolvimento econômico capitalista, ele encontra barreiras e o Brasil vê a sua primeira crise cíclica ali no início dos anos 60. O modelo econômico que vinha sendo implementado desde o período do Juscelino Kubitschek estava bastante baseado em empréstimos no exterior. Havia grande, o que em economia se diz, existia grande liquidez no mercado internacional de capitais, e o Brasil contraiu bastante, financiou o processo de desenvolvimento a partir enfim, ampliando a sua própria dívida externa. Quando a economia entra em recessão, e isso começa em 1962, eu trouxe inclusive aqui alguns dados importantes, né? Por exemplo, as taxas de crescimento até 1960, 61, no Brasil era da ordem de 8 a 11% PIB, bastante né, fortes, né, bastante robustas. Né? Mas já a partir de 62, o PIB já cresce menos, já cresce 6,6%, e no ano de 63, o crescimento do PIB é de 0,3%. Ao mesmo tempo, outra fonte importante de financiamento, e talvez aqui a gente não consiga aprofundar muito isso, era a própria inflação. Né? E a inflação, que no início dos anos 60, ela conhece um certo descontrole. Né? Em 62 mesmo, quando inicia, em 62 se inicia um processo de recessão na economia brasileira, que vai até 67. Né? Tem uma recessão. Então, digamos assim, esse é o pano de fundo do econômico. Econômico, né? Do golpe. Né? Ou seja, tem tem uma recessão e tem, né? Ou seja, a inflação em 62 já é de 51%. Em 63 a inflação chega a 81%, e em 64 a inflação passa dos 90%, ou seja, a inflação, uma alta taxa de inflação. Acontece que é o seguinte, ao mesmo tempo, ou seja, combinado a esse processo, né, de recessão na economia brasileira, o que acontecia também era um grande processo de mobilização social. né? A gente pensando aqui nos atores, nos movimentos sociais, movimento sindical, as ligas camponesas, etc. O movimento sindical é importante para a gente pensar nisso porque ele era bastante organizado, teve uma capacidade de organizar muitas greves e pressionava os poderes, inclusive os poderes da República, para, com essa inflação, conseguir recompor a sua base, a base salarial. Então, por exemplo, o João Goulart, né, já no início, no final de 62, dá um aumento de 85% do salário mínimo. E em 63 também concede outro aumento, né? E isso concedia porque tinha muita pressão, tinha muita mobilização social, tinha um movimento organizado importante, que a essa altura criou uma entidade que era, funcionava quase como uma central sindical, porque as centrais sindicais eram proibidas, né, por uma herança da legislação varguista, corporativista, então proibiu as centrais sindicais, mas nessa altura do campeonato havia, né, forças no sentido, isso se combinava inclusive com o próprio caráter do que era o governo do João Goulart, no sentido de ampliar a democracia brasileira. Então, legal, os projetos que estavam em curso eram um projeto de ampliação da democracia, e havia o outro processo, que é o projeto Vitorioso, que aí sim, articulado pelo grande empresariado nacional, a gente pode pensar na Fiesp, a gente pode pensar na Febraban também, ou seja, a gente pode pensar nas grandes entidades das classes dominantes no país, que se articularam numa instituição que foi notável nesse processo todo, que era o IPES, né, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Foi criado em 61 pelo próprio general Gouberi, né, com o propósito mesmo de formular, não só ser o grande centro da conspiração para derrubar o governo João Goulart, mas também formular um projeto de classe, que é esse que é vitorioso em 64. Ou seja, 64 é um golpe de classe também. Foi um golpe das classes dominantes. Na verdade, também a gente tem aqui, por essa exposição inicial, nós já abrimos um leque bastante amplo, porque nós temos, além de tudo isso que foi dito aqui, nós temos um pano de fundo internacional, que era a Guerra Fria, em plena a Guerra Fria no seu momento mais agudo, e também os movimentos que eram movimentos nacionalistas que vinham proliferando, vinham brotando aqui e ali na América Latina e que preocupavam bastante. Juntamente com isso, nós já tínhamos tido, no início dos anos 60, o governo Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, expropriando a ITT, desapropriando, né? Quer dizer, nacionalizando, digamos assim, essas empresas, porque na verdade receberam indenização, mas era um susto ideológico a essa hegemonia norte-americana que se fazia presente em toda a América Latina, e como até hoje ainda prevalece, né? Mas de qualquer maneira, o que se diz, isso é um cenário internacional da economia, também se diz que o golpe de 64, ele começou a ser tramado, aquilo ali começou a surgir 10 anos antes. Aquilo começa a surgir mesmo na época do Getúlio, no segundo governo Getúlio. Quando você falou que o Jango, o presidente, ele deu o aumento de 85% do salário mínimo, o Jango tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio e deu um aumento de 100% para o salário mínimo no primeiro ano do segundo governo Getúlio, e por isso perdeu o cargo, né? Getúlio deu o Jango para não voltar atrás no negócio do salário mínimo, porque a gente já havia, dentro do contexto econômico brasileiro e internacional, uma predisposição contrária a todo o pensamento que era esse pensamento trabalhista, esse pensamento que era varguista, na realidade, getulista, mas que se arrasta até o Jango, que na verdade foi o único estancieiro acusado de ser comunista na história universal, eu acredito, né? Queria que vocês falassem um pouco também sobre essa questão. O que chama a atenção é que mesmo pequenas atitudes que apontem para uma distribuição de renda muito, muito reduzida, muito rebaixada, já são suficientes para despertar a reação que despertaram. Agora, veja bem, pensa em termos econômicos, o que representa 100% de aumento no salário mínimo diante de todo o PIB brasileiro? É muito pouco. E de um salário mínimo que não era nem 50 dólares. Pois depois, mais tarde, 85% sobre o salário mínimo também é muito pouco. Mas aí, quando o Jango... Nem recuperava, né? nem recuperava as perdas anteriores, é muito pouco. É. Agora, quando o Jango, à medida que o governo Jango aponta para intervenções mais fortes na economia, como, por exemplo, a nacionalização de toda a cadeia produtiva do petróleo, sim, né? A reforma agrária, as margens das rodovias, distribuição de terra. Terra nesse país, mais do que reserva de valor, sempre foi também instrumento de poder. Quando ele minimamente aponta para isso, aí chega-se ao ápice. Controle sobre a remessa de lucros para o exterior. Remessa também de lucros, né? Aí chega-se ao ápice, há uma inflexão econômica, porque aí entra o caráter de classe do golpe, não é? Não se pode minimamente distribuir renda, minimamente distribuir poder nesse país, porque senão as estruturas estariam ameaçadas, né? Pois é, porque aí tem a questão do patrimonialismo, que você é mestre nessa questão de patrimonialismo, nós todos sabemos aqui, porque acompanhamos essa história do Brasil desde o início. A sociedade brasileira foi construída, o país foi construído em cima do patrimonialismo, né? O próprio ex-presidente Fernando Henrique dizia que o único que mexeu nessa estrutura foi o Jango, que caiu, que derrubaram por isso. Ninguém, nenhum, nem Getúlio, ninguém mexeu nessa estrutura. Ô Barbosa, eu queria que você falasse um pouco também. É, Golo, tem muita coisa a ser dita, eu estou ouvindo com muita atenção, e se você me permitir, eu gostaria de fazer algumas observações. Em certamente. Primeiro lugar, em relação ao caráter do golpe como sendo essencialmente empresarial. Eu tenho reservas em relação a isso, em relação ao componente civil dentro do golpe. É claro que o empresariado está muito fortemente representado em todo o processo de preparação, de planejamento, de execução do golpe e de condução do Estado a partir de 64. Eu não discuto isso, mas não é só isso. Nós temos que levar em consideração também a grande gama de proprietários rurais. Em Minas Gerais, por exemplo, que sempre foi historicamente um estado rural, um estado agrícola, houve a distribuição farta de armas entre fazendeiros para impedir na marra a reforma agrária. E um outro elemento importantíssimo naquele instante, porque mexe com o imaginário nacional, é a Igreja Católica. Por parte da sua alta hierarquia, ela está imbuída daquele espírito de Guerra Fria que também caracterizou aquele período e que você lembrou agora. Nesse ponto, Golo, eu lembraria que é impossível, na minha opinião, é impossível entender a ruptura de 64 fora do contexto histórico que se vive no mundo, particularmente na América Latina, mas também na África, na virada dos anos 50 para os anos 60. Nós estávamos entrando num outro aspecto, num outro patamar da Guerra Fria, que fugia das áreas centrais, como é o caso da Alemanha, já da Europa, a crise de Berlim, etc. e tal, mas que atingia as chamadas áreas periféricas do mundo. Entre 59 e 62, praticamente toda a África subsaariana se tornou independente na luta nacionalista, na luta, portanto, contra o imperialismo que se identificava com o capitalismo. E aqui na América nós tivemos um fato emblemático, que foi a Revolução Cubana de 59. Na verdade, ele se torna emblemático a partir de 61, quer dizer, no momento em que Goulart está assumindo a presidência num quadro de muita tensão. É quando o regime cubano de Fidel Castro anuncia formalmente a adoção do marxismo. Então a Guerra Fria é trazida naquele momento com toda a sua intensidade, com toda a sua carga de dramaticidade e, por que não dizer, com toda a sua hipocrisia para dentro do continente americano. Eu acho que isso consolida, fermenta o caldo de cultura que vai explicar não apenas o golpe de 64 aqui no Brasil, mas a sucessão de golpes de Estado que vão ocorrer em quase toda a América Latina. Então, para mim, esse quadro é fundamental. Até para a gente entender o fato de que na primeira fase do regime militar, ele recebeu um forte apoio da sociedade brasileira. Eu gostaria que a gente não se esquecesse que uma semana depois do famoso comício da Central do Brasil, quando, na minha opinião, João Goulart tentou a última cartada que lhe restava, que era atuar junto às massas diretamente, porque nem a esquerda nem a direita davam-lhe apoio, a esquerda porque achava ele tímido demais e a direita porque o considerava uma espécie de fantoche do comunismo internacional, como se dizia na época. Quer dizer, uma semana depois do famoso comício da Central, 500 mil pessoas saem da Praça da República em São Paulo e vão para a Praça da Sé. Ora, 500 mil pessoas numa manifestação pública em 19 de março de 64 é muita gente. Quer dizer, naquele clima de radicalização ideológica, empresários, militares, Igreja Católica, imprensa na sua grande maioria, estão unindo, digamos, os seus pontos de vista e os seus interesses no sentido de ganhar o jogo da opinião pública mundial. Para completar esse quadro que foi brilhantemente lembrado aí, nós temos uma economia vivendo numa espiral inflacionária violentamente. E não há regime que se mantenha, não há governo que se sustente com um regime inflacionário dessa natureza. Uma última observação, Golo, é que havia um movimento sindical bastante organizado e Confederação Nacional, sim. Não nos esqueçamos da CGT, a Confederação Geral dos Trabalhadores, que convocava greves e que paralisava o país e setores essenciais, ampliando esse quadro, digamos, de tensão que atinge fortemente as camadas mais humildes da população, que assusta a classe média e os setores mais humildes da população. Eu vou, só para terminar, Rolo, eu vou lembrar um episódio da minha infância. Eu nasci em 54. Em 64 eu tinha 10 anos, mas como bom historiador eu guardo viva na memória fatos daquela época. Nas imediações do golpe, quer dizer, em março de 64, as aulas eram suspensas no país inteiro, nas pequenas cidades do interior, isso aconteceu comigo, e a diretora da escola, do grupo escolar, como se dizia na época, com as professoras, levava as crianças para a igreja matriz. E na igreja as crianças rezavam um terço. Você sabe que o terço são 10 ave-marias intercaladas por um Pai Nosso. Você sabe como é que era a exortação a cada 10 ave-marias? Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, livrai-nos do comunismo. Era esse o clima que vai levar à queda de Goulart em 64. É barra pesada. Aliás, a propósito disso aí, só para fazer um adendo, eu queria lembrar que nos centros urbanos, o Rio de Janeiro, que era a capital, ainda era a capital, na verdade, porque Brasília era muito recente, nós vivíamos uma realidade de racionamento de energia e outros racionamentos que vinha já se arrastando há muitos anos, há vários anos, e isso foi uma herança maldita, digamos, do período do Jango. E também para dimensionar melhor para o ouvinte, quando você falou, Barbosa, do comício da Central de 500 mil pessoas, em 1964, eu queria lembrar que em 1960 o Jânio Quadros foi eleito numa onda avassaladora com 6 milhões de votos. Ou seja, um contingente bastante representativo, 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas, em um ato numa cidade como o Rio de Janeiro. Eu gostaria de lembrar também, chamar a atenção mais uma vez para o fato de que, ainda que se tenha passado quase que meio século do golpe, várias estruturas gestadas naquela época continuam muito vivas, inclusive com nomes e sobrenomes que são os mesmos, né? Agora há pouco, a gente citou aqui a participação do economista Delfim Neto na elaboração do golpe, a sua proximidade com o poder. Ele é tido como conselheiro informal dos presidentes Lula e da presidente Dilma, mas há outros nomes que se organizaram como fermento de bolo, cresceram naquela época e ainda hoje expressam uma articulação de poder muito forte. Um nome que para mim é muito emblemático é o do senador José Sarney, senador pelo PMDB do Amapá, que cresce numa oligarquia local no Maranhão, se alia a interesses econômicos muito fortes de exploração intensiva da natureza para exploração na Amazônia. Essa oligarquia tem a sua base econômica muito vinculada às indústrias de alumínio e de energia, né? Sarney, que chega depois à presidência da República, à presidência do Congresso Nacional, é um homem que tem tanto poder que todos os presidentes se veem obrigados a lhe beijar a mão, se forma muito em função das relações próximas com determinados grupos econômicos no Brasil, muito em especial os da área de energia. É necessário lembrar que Sarney mantém o poder sobre a Eletronorte e sobre a Eletrobras há mais de 30 anos. Né? A Eletronorte teve um presidente durante muito tempo, chamado José Muniz Lopes, que é o homem que há 30 anos tenta viabilizar a usina de Belo Monte. Há 30 anos, pelo menos. Antes com o nome Cararaô, né? Uhum. E agora com o nome de Belo Monte, e não é à toa. O Estado brasileiro põe mais de 11 bilhões de dólares na construção só dessa usina. Há também outros interesses econômicos vinculados a essa oligarquia, cuja expressão máxima é Sarney. Né? Isso é interessante, Otávio, porque, na verdade, você toca na questão do patrimonialismo, você toca no nervo, né, do patrimonialismo brasileiro, e o Sarney é um exemplo disso aí. Nós temos, por exemplo, na região, na área da mídia, da comunicação, que é uma área bastante sensível, uma área bastante estratégica para qualquer ideologia, desde Hitler, né, os exemplos de Hitler na Alemanha já são evidentes e eloquentes nesse sentido. Nós temos algumas famílias que dominam a mídia no Brasil e que sempre são, como dizia o empresário Roberto Marinho, ele dizia: o Globo é um jornal construtivo, ou seja, ele não faz oposição a ninguém, ele vai construindo a própria vida dele, o próprio patrimônio dele, e aí nesse patrimonialismo do qual o Sarney é o grande exemplo que você citou, queria que o Demian falasse um pouco também sobre isso. Então, inclusive o próprio Roberto Marinho é um grande exemplo disso. Quer dizer, o que era o jornal Globo antes de 64? Era uma folha do Rio de Janeiro, tinha a rádio o Globo, mas não era, estava longe de ser a maior órgão da imprensa. Não, e olha, o órgão da imprensa era o Correio da Manhã. E só um parênteses rápido aqui, o Correio da Manhã, que era contra o Jango, né? O Globo, que era a favor do Jango, o Globo apoiava o governo, era construtivo já ali. Depois, quando veio o golpe, ele passa para o lado dos militares. Pois é, ao longo da ditadura se constrói alguns impérios econômicos no país, né? Entre eles, né, a gente pode pensar no império da mídia, as organizações Globo. Mas pode pensar em outros setores, né? Construção civil, né? Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e Odebrecht, né? Indústria pesada, Gerdau, Votorantim, né? Ou o sistema bancário, os grandes grupos, o Moreira Salles, o Bradesco e Itaú, ou seja, são impérios, grandes impérios empresariais que são construídos a partir da ditadura. Unibanco, né? Unibanco. Perfeitamente. Eu queria fazer mais só duas observações, que eu acho importante, inclusive dialogando um pouco com o professor Antônio José Barbosa, que eu acho que ele pontuou questões muito fundamentais, ou seja, são duas ordens de questão. Uma coisa é a grande frente formada de diversos setores para derrubar o governo Jango, né, que articulou a Igreja Católica, como ele muito bem colocou, classes médias, setores empresariais, alguns setores das elites políticas nacionais. Ou seja, arregimentou uma importante parcela da sociedade brasileira. Entretanto, não foi toda a sociedade brasileira, por isso que eu tenho também reservas em dizer que a sociedade apoiou o início do regime militar. Eu acredito que não. Eu acho que, inclusive, se entende uma ruptura daquela ordem, porque a sociedade estava dividida. Então você tem os derrotados e você tem os vencedores. Você tem o pessoal comemorando logo depois do golpe, no dia 2 de abril, aqui no Rio de Janeiro, fazendo uma festa, comemorando o fim do chamado fim do perigo vermelho, né? Tocam fogo na sede da UNE, etc. Mas tem os que fogem também, fazem parte da sociedade. Então talvez a gente pudesse fugir um pouco disso. Por outro lado, ou seja, é verdade que tem essa gama de setores que participam daquele projeto, mas a gente não pode acreditar, por exemplo, a Igreja Católica, um projeto de poder àquela altura do campeonato. Ela apoiou, né, uma parte dela, para a gente ser justo, uma parte importante dela, apoiou no início o golpe militar, participou do processo de conspiração, mas ela não tem um projeto de poder. Quem tinha o projeto de poder era o IPEIS, que representava esses setores empresariais. Por isso que eu reafirmo, acho que seria uma boa caracterização a ideia de que foi um golpe de classe, né? Um golpe empresarial militar no sentido do sentido que aquela ação teve e do reflexo que teve na estruturação da ditadura militar. E só para terminar, eu queria dizer que além de um careta de classe, esse evento, e isso tem a ver muito com o que o Carlos Tautos trouxe aqui, a lembrança, foi também, ou seja, o golpe de 64 e a ditadura teve um caráter eminentemente antinacional. Você teve, né, a grande parte da oficialidade militar, também vale a pena não esquecer que o setor da sociedade brasileira mais penalizado, logo no início do regime militar, no sentido das cassações, da perseguição, foram militares, né, oficiais legalistas, subalternos militares, né, foram que estavam do lado da legalidade, aliás, foram penalizados. Mas, ou seja, a grande oficialidade das Forças Armadas do Brasil conspirou com a potência estrangeira, inclusive trazendo tropas que não foram necessárias, porque não teve a resistência. Ou seja, ia ter desembarque de tropas estrangeiras no país em 64. Isso é antinacional. Ou seja, uma instituição cujo papel é defender a soberania nacional, que são as Forças Armadas, conspirou com a potência estrangeira. Qual o argumento? O argumento é que estava em curso no país o perigo vermelho. Passaram-se, né, 25 anos de ditadura militar. Estamos há quase 50 anos do golpe de 64. Pois bem, não tem uma prova sequer de que, por exemplo, Jango quisesse dar um golpe ou que tivesse esse grande esquema. Existe. E essa é a operação, né, dessa articulação com o imperialismo americano para, inclusive, trazer tropas e desembarcar, isso é fartamente documentado. Ou seja, tem toda uma importante produção acadêmica que desvelou isso. Ou seja, os documentos estão disponíveis. E a participação histórica do embaixador norte-americano Lincoln Gordon nessa questão é emblemática. Isso aí, aliás, o general Vernon Walters também tem uma participação importante nessa questão. Era um amigo do Castelo Branco. É, que era amigo. Eram estudantes juntos, né? Quer dizer, estudiosos do mesmo concílio ali, né? A igreja entra como um acessório. Fala, Barbosa, fala. Em relação a esse assunto, seria interessante a gente mostrar para o ouvinte o que aconteceu nas eleições de 62, que, na minha opinião, são as mais importantes eleições legislativas na história republicana do Brasil. Nunca se julgou tanto dinheiro, nunca se esparramou tanto dólar para garantir a campanha eleitoral de candidatos comprometidos a fazerem oposição às reformas de base propostas por João Goulart. O próprio embaixador Lincoln Gordon chegou a dizer que não saberia quantificar a quantidade, o numerário, quer dizer, o volume de dólares jogados no financiamento dessas campanhas eleitorais em 1962. No entanto, o resultado da eleição foi interessantíssimo, né? O PTB, por cinco cadeiras apenas, deixou de ser o partido majoritário na Câmara dos Deputados. E olha que é um PTB mais depurado, um PTB que foi deixando para o lado a fisiologia e foi assumindo um caráter mais nitidamente ideológico. É verdade. Que as eleições de 62 foram a anticâmara do golpe de 64. Certo. Eu queria que nós jogássemos um pouco de luz na atualidade, porque duas coisas me chamam a atenção nessa nossa conversa aqui. Primeiro, que nós tínhamos um cenário naquele tempo em que havia o perigo comunista, havia a Guerra Fria e havia todo um contexto internacional e até empresarial que favorecia o conservadorismo e esses golpes militares de direita, como nós vemos acontecer aqui em volta do Brasil e não apenas aqui no Brasil. Mas também tínhamos naquela época uma manipulação muito fácil da opinião pública, da massa. A massa era muito ignorante e os meios de comunicação eram muito precários, faziam facilmente a cabeça das pessoas. Hoje em dia, nós temos um cenário completamente diferente nesses dois aspectos que são fundamentais. Primeiro, nós não temos mais o perigo vermelho. E segundo, nós temos até as redes sociais desempenhando um papel importante na comunicação, na disseminação da informação e na pressão sobre os segmentos políticos, econômicos, e até administrativos do país. É possível a gente pensar num Brasil agora, nesse século XXI, que livre desses anacronismos que nós temos apontado aqui, entre os quais eu destaco apenas para exemplo de ilustração a reforma agrária? Lembrando que a reforma agrária não tem nada de perigo vermelho, de comunista, né? Não, é anacronismo, só para dizer que a reforma agrária, que é uma coisa que o México resolveu, né, o último que resolveu no início do século passado, e que nós estamos até hoje aqui às voltas com isso aí, sem solução. Quer dizer, existe uma condição, o Brasil reúne hoje condições para pensar melhor o seu destino e fazer. Nós estamos aí com a presidenta Dilma Rousseff, a Comissão da Verdade, uma luta pela lei de meios na Argentina, aqui no Brasil, no Equador. A Venezuela já promoveu a sua reforma dessa legislação sobre a mídia. É possível a gente pensar nisso no Brasil e daí, a partir daí, chegar até a desconstruir esse patrimonialismo, Taltz? Olha, não, obrigado pela questão simples que você me coloca agora. tem alguns aspectos aí. Em primeiro lugar, o fato de que a gente tenha um acesso maior à capacidade de comunicação entre cidadãos e cidadãs, não significa que isso se transforme, se traduza em organização. Há um trabalho aí a ser feito, né? O fato de que você tem hoje, como nunca houve na história da humanidade, o acesso às tecnologias de comunicação, nunca houve tanto acesso a tão baixo preço como a gente tem hoje, né? Qualquer pessoa com o mínimo de recursos consegue ter acesso a um aparato comunicativo muito relevante. Isso, entretanto, não significa que necessariamente as pessoas se organizem num processo tal que permita alcançar o poder. Há um espaço aí a ser construído. Por exemplo, diz-se que as tais primaveras árabes foram muito construídas em função do acesso às tecnologias de informação e comunicação, mas quem participou mais a miúde desse processo relata o trabalho intenso e de anos de várias organizações de base, né, que em determinado momento se expressaram em movimentos tais que depuseram governos, inclusive. E também um interesse imperialista que começou a mudar de lado e facilitou. Exato. Não é? Dentro do próprio Iraque, nem precisamos do Iraque, já foi isso. O antigo aliado que vira o inimigo, né? Então, assim, eu acho que tem um espaço muito grande, tem uma diferença muito grande entre a capacidade de comunicar e a tradução disso em uma ação organizada, né, de acesso ao poder, de acessar o poder. Tem uma diferença, uma distância enorme entre uma coisa e outra, né? E na relação, por exemplo, dentro da economia, do questionamento de que o produto interno bruto não pode ser a meta, não pode ser o parâmetro, o paradigma do desenvolvimento de qualquer país. Por exemplo, você tem o IDH, você tem vários outros índices que indicam o real avanço desse país, o real desenvolvimento desse país, e que não seja o PIB, que é um dado puramente econômico, né? Econômico e de quantidade, né? E de quantidade, baseado numa ideologia de que a gente precisa necessariamente sempre crescer. Isso é uma ideologia. É isso que eu digo. Quer dizer, então, dentro desse cenário, você acha que existe possibilidade de nós mudarmos esse enfoque, essa ideologia, já que nós estamos com um governo que é um governo popular, um governo que se pretende de esquerda, né, ou eu diria de centro-esquerda, mas está aí, é um governo com medidas populares, com medidas que vão ao encontro de anseios históricos da população brasileira, da sociedade brasileira como um todo. É possível a gente caminhar mais rapidamente nesse sentido, Taltz? Olha, Rogolo, eu vejo assim, eu não vejo como um dado um governo popular. Tem, de fato, há medidas muito objetivamente voltadas para as camadas mais pobres da população. Agora, a estruturação, o padrão de acumulação nesse país não mudou. Pelo contrário, ele se radicalizou. Pois é, isso aí. O Barbosa, o que você acha disso? Pois é, eu estava me perguntando aqui se eu deveria ou não entrar nesse debate, Golo, até por causa das suas provocações. Para começo de conversa, eu acho meio problemático hoje nós estarmos falando de esquerda e de direita, quando no fundo, nós estamos fazendo uso de certos apetrechos conceituais que vêm lá dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. Esse é o grande problema. Na verdade, existe um aspecto da história brasileira, da história política brasileira, que pode ser traduzida na palavra conciliação, que, de certa maneira, é uma espécie de porta-estandarte desse patrimonialismo a que você se referiu várias vezes nesse nosso programa. Ora, o que nós tivemos no Brasil a partir de 2003, com a posse de um presidente pretensamente de um partido de esquerda? Tivemos a maior conciliação da história do Brasil. É a junção do Bolsa Família com a Avenida Paulista, digamos assim. Então, eu acho que temos que ter muito cuidado de falarmos desses governos pretensamente muito populares, que estão voltados para as necessidades mais fortes da maioria da população brasileira. Eu gostaria só de encerrar, Golo, lembrando o seguinte: a grande revolução que o Brasil jamais conseguiu fazer é exatamente a revolução da educação. E quando eu falo de educação, eu estou falando de educação básica, aquela que vai dar à criança, ao adolescente e à juventude o domínio do conhecimento tal que lhe permita se situar no mundo de uma forma adequada, de uma forma consciente, digamos assim, permitindo a essas pessoas terem capacidade de discernir. Isso nós estamos longe, muito longe. Então, respondendo à pergunta inicial com a qual você iniciou esse último bloco, eu diria que enquanto nós não oferecermos uma educação básica de qualidade para todos os brasileiros, sem exceção, vai ser muito difícil a gente imaginar mudança nesse padrão com o qual nós estamos acostumados. Vai ser muito difícil nós encontrarmos mudanças efetivamente verticalizadas no comportamento e na direção que o Estado brasileiro vai oferecer à própria sociedade. Esse é o meu grande problema e é no fundo, a coisa que mais me deixa triste em relação ao Brasil. Nós estamos vivendo uma realidade, olha só, em que o acesso à informação, como foi muito bem dito aqui, está franqueado a todos, está praticamente universalizado, nunca foi tão fácil e barato chegar a essa informação, e, no entanto, não temos capacidade de entender essa informação. O índice de analfabetismo funcional no Brasil é absurdo, e enquanto ele for absurdo, vai ser muito difícil a plenitude cidadã, a plenitude democrática. É verdade. Barbosa, você se considera um otimista, um pessimista ou um realista apenas? Pessimista em hipótese alguma. Aliás, no momento em que eu me tornar pessimista, eu vou deixar de ser professor de história, né? Porque eu acho que é uma contradição em termos, né? A gente acredita nesse processo de transformação. E vou te dizer mais, Golo, nós estamos em 2013. Se nós olharmos para o Brasil de 1913, eu não vou falar do século XIX, nem vou falar da colônia, a gente vai ver que é um outro país completamente diferente. Aliás, nós estamos vivendo um processo que se inicia na era Vargas e que coincide com a Segunda Guerra Mundial. Um processo do qual nós jamais nos afastamos, que é a de transformação muito acentuada de toda a sociedade brasileira. Isso se manifesta na economia, isso se manifesta na política, isso se manifesta na cultura, nas suas mais variadas manifestações. Há momentos de retrocesso? Há momentos de crise? Sim, algumas violentíssimas. Mas nós estamos caminhando. Muitas vezes a sociedade caminhando mais rápido do que o próprio Estado, o que me parece altamente positivo. É isso que me dá esperança. Na verdade, respondendo a sua pergunta, é a certeza de que, pelo que a gente está assistindo na história brasileira, em que pese o ritmo ser aquém daquilo que nós gostaríamos que acontecesse, o país se move. E ao se mover, a sua história está se transformando. Ok, esse é o professor Antônio José Barbosa, professor de História da Universidade de Brasília, que participou do debate com a gente. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Um grande abraço, professor. Eu que agradeço muitíssimo e deixo para você um abraço muito forte para todos os ouvintes da Rádio Nacional. Muito obrigado. Eu gostaria agora que o Carlos Taltz fizesse também a sua intervenção final, porque nós já estamos caminhando para o final do programa. Olha, o Golo, eu, em verdade, só gostaria de agradecer a oportunidade da gente trazer a debate esse sistema que é absolutamente central para a história do Brasil, né? E, por fim, eu gostaria de lembrar que há uma obra que é a marca, né, do estudo, do debate sobre a construção do golpe de 64, que é do professor René Dreyfus, 1964, A Conquista do Estado. É uma obra referência para a gente entender esse processo todo. É até uma recomendação de leitura com a qual eu me despeço nesse debate. Legal. Você agora, Demiano. Queria fortemente também recomendar essa leitura também do trabalho do professor Dreyfus. Aliás, 10 anos da morte do Dreyfus esse ano, tá completando. Queria agradecer muito a possibilidade de estar participando aqui, estar dialogando, tanto com o Carlos Tautz, quanto com o professor Antônio José Barbosa, quanto com o Golo, e deixar também um grande abraço para os ouvintes e dizer que esse é um tema, quando a gente fala desse tema de história, tal, pensando nessa conjuntura, isso tem a ver com a nossa vida hoje, né? Ou seja, aqueles eventos ali, se decidiu muita coisa do que é o Brasil hoje naquela altura do campeonato. Então, e nesse contexto, né, de Comissão Nacional da Verdade, né, dessa necessária catarse que a gente tem que fazer, é mais do que nunca é importante que a sociedade, enfim, se volte a esses temas para poder entender de onde a gente veio e por que a gente é o que é. Esse é o professor substituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Demian Bezerra de Melo. Eu a quem agradeço a participação também nesse debate, o jornalista Carlos Tautz, nosso colega e da ONG Mais Democracia, que se debruça muito sobre essa questão do patrimonialismo, por isso também eu conduzi bastante sobre essa questão. Eu quero agradecer também a audiência sempre qualificada do Tito, que é o nosso advogado, que está acompanhando o programa aqui e que falou uma coisa interessante, ele lembrou aqui um detalhe interessante tirado do livro do Maneschi, A Legalidade e Outros Pensamentos Conclusivos, que tem passagens verbais do ex-governador Leonel Brizola, e ele diz aqui que essa lei de médios começou a ser pensada na rede da legalidade, em 1961, não é, não? Quando Brizola formou a rede da legalidade para defender a posse do Jango, que naquela época estava na China. Bem, o tema livre vai ficando por aqui. O programa de hoje foi um programa denso, né? O assunto é um assunto que merece nós voltarmos a ele esporadicamente e episodicamente, sempre que houver uma data, alguma coisa. Eu gostaria de renovar o convite para que vocês, principalmente o Tautos, que não mora no Rio de Janeiro, que vem aqui, e também ao professor Barbosa, Antônio Zé Barbosa, que vindo ao Rio, por favor, vem aqui, será muito bem-vindo para debater conosco pessoalmente. Muito obrigado a todos, o Tema Livre fica por aqui, e amanhã nós estaremos de volta às 10h05 da manhã. Até lá, um ótimo dia para todos. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.